Eu te avisei, otário, que eles iriam me salvar! Eu te disse, eu te avisei que eles iriam me salvar. Catástrofe no ar pra revolucionar. Essa conspiração não tem nada a perder. Cruel, agora é com você, começa a escurecer. Vai ficando a par do jogo que precisamos. Eu não quero ganhar a mídia e muito menos fazer imbope. Cruel, meu codinome, eu quero ver o choque. O choque, o choque. Corpos e mais corpos serão mutilados. FHC, filho da puta, aqui será queimado e crucificado. Juntamente com toda a sua corja, que seja feita a justiça contra o império genocida. Parasitas inspirando, dos dias fudidos eu enfoco os malditos. Se o mal tá na raiz, a dor tá na raiz. Devemos atacar, contra-atacar. Tudo que não presta, eu tenho minha defesa. Meu tapa apelidado trinca a testa. Ele é meu aliado nesse ritmo animal. Justamente com o pança do agressor verbal. Um revolucionário não tem cor. Estilo divino, compromisso com a verdade. Ideias definidas, dignidade e solidariedade. Se faz presente dentro de cada um. Sou agressão verbal, mais um que deve reivindicar incoerentes fatos. Portanto, fazer valer os direitos humanos. 50 anos declarados. Então vamos, conspiração de revolucionário. Aí, aí, foi localizado o inimigo. Ele está dando uma puta festa no condomínio fechado. Espetinho na brasa e puta delírio. Bebidas e farinha à vontade. A segurança por todas as partes. Eu não quero ver ninguém falhar. Em nome da revolução, louvada seja a batalha. É, pessoal! Tudo! Tudo que não presta! Convocar! Todos aliados! Convocar! Todos! Todos aliados! Preparar, apontar, como já. Mas um bombardeiro, meu míssil é certeiro. A mídia, as falsas doutrinas. Guerra é guerra, afogando, abalando todas as formas de alienação. Catástrofe é conspiração. É um dígito mais incorporado. A zona leste rebelada, batendo o bem pesado. O sonho é o pesadelo. Aqui quem se apresenta, M preto, mais um guerrilheiro. Agora é nossa vez, não vamos mais ficar de braços cruzados. Aceitação de inferioridade nunca foi e nunca será uma boa sugestão. Esse som, revolução, é o começo para marcar uma transformação. A trilha é difícil, campo está minado. Eu também fui recrutado. Preto, aço, atitude é de fato. Os cães guarda do estado já estão preparados, aguardando o confronto na fila de choque. Rota Rocan, as sigas de Always estão dispostas a voltarem pra foder. Cães, bombas, cacetex, escudos blindados, cavalaria. E do nosso lado quero ver a multidão enfurecida, agiando, respirando esse clima. É muita fumaça, provida da pólvora. O cheiro incomoda, o dia D é agora. Fogos, vols, pedras, berros, ferros. Ataque com o que estiver na mão. Catástrofe propõe a revolução. A repressão! Tudo! Tudo que não presta! Destruir! Pacto antes da festa! Vários inimigos que fazem o possível para nos calar. Mas esse império é furioso, eu quero ver derrubar. Vamos furar a panela, contrariar todas as regras. Inverter os valores, mudar os princípios. O que acha disso? Burgueses na favela trocando tiros. Fresquinhas dondocas vivendo sobre rios. Sujos, cheios de moscas e bostas. Maurícios e patricinhas queimando as suas carinhas do sol a sol. Esperando a água no norte e nordeste. A multidão invadindo palácios, surrando malditos engravatados. Tudo ficará fora de controle, é o dia do juízo. Senhoras e senhores, saiam, saiam todos daqui com a bomba na mão. O sequestro foi realizado com sucesso, quase apenas algumas perdas. Jussão pode soltar a lista para a imprensa. Todas as pessoas devem ser iguais em dignidade e direitos. Todas as pessoas têm direito a uma habitação digna e confortável. Todas as pessoas têm direito ao trabalho e à proteção contra a falta dele. fato! Ninguém poderá ser mantido em cativeiro, escravidão ou regime de servidão. 5! Toda pessoa tem direito de tomar parte do governo de seu país e a vontade do povo será a base da autoridade do seu governo. 6! Temos direito a uma alimentação digna e de qualidade. 7! Toda pessoa tem direito à instrução de qualidade e formação profissional. 8! Toda pessoa tem direito à saúde pública, lazer e cultura. 9! Toda pessoa tem direito de ir e vir. 10! Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e expressão. Falou, negão Jussão. Irmão, tricô na teoria, que mais parece uma utopia, ou será mais uma piada sem graça? Catástrofe na prática, curtindo o som e revolucionando a conspiração. Arrepressar! Tudo! Tudo que não presta! Conspirar! Todos os inimigos! Arrepressar! Tudo! Tudo que não presta! Todos inimigos! Kamikaze, ataque e resistência! Turbo, revolucionário do A Penitência, rei aliado! Sim. Ataque com o que governa, mente na mão! Destrua os meios de comunicação! Manipuladores, massificadores, formadores de opinião! Pródigos, com o inimigo no ponto massacrador! Não planto flores do amor, mas mato a raiz da dor! É, primeira missão, já está cumprida! Princípios do rap, inativa é essencial! Pra se formar um grupo organizado, a proposta, a meta será alcançada! Vamos pra rua, juventude indignada! Aqui ninguém vive feliz pra falar de festa! Arregaçaremos tudo que não presta! Destruir pra que tu antes da besta e aí quadrilha. Eu sorri, hein? O inimigo ainda não morreu. Agora sim a história do mundo está morta. Pode falar fora seu grito de revolta. O mundo da evolução foi destruído. Ciência, drogas, armas, jeans, computadores militares, governos, etc. É muito lixo para um incinerador. Então queimemos, batemos a raiz da dor. É isso aí, lutando por justiça. Distrito 4, ela é ideológica, não impregnada como sua doutrina. Propagação do vocabulário sábio, careca sou eu. Chapas cruel, M preto. A trabalho das regiões que o mal procede. São os escolhidos matadores da peste. GM90, soldados da próxima missão. Prepare a ponte e vai! Tudo que não presta será arregaçado. Gangmaster 90, banca na revolta. Eu, Romy Alkidi, chego mais. Aqui ninguém vive feliz pra se falar de festa. Arregaçaremos tudo que não presta. Pagamos a revolução humana, familiar, bairro e município. Extinguindo todas as formas de pilantras e de governos. Diariamente sujeitos pela lei de causa e efeito. Perseguidos por natureza. Saia da linha, da mira dos tira. Da linha na pipa, sempre correndo pelo lado certo. Atitude sempre positiva. Foda-se, atitude negativa. A quadrilha se revela na terceira divisão. Manos de atitude, peças da revolução. Você não me conhece, eu vou me apresentar. José é o meu nome, um cara bem verdadeiro. Estou chegando junto com o grupo Arquivo Negro. E nessa batalha eu não estou sozinho, mas de 100 manos à procura de um caminho. Eu sou assim um cara bem original, deixando de lado o preconceito racial. Dígito 4, são nossos irmãos. Manos de atitude que propaga a revolução. A força está ativada, vou me apresentar. Sou Nil, militante, foco de periferia. Baixa burguesia e companhia, alvo principal. Na munição, educação, ponto crucial. Manifestantes, estudantes, grupos organizados, intelectuais na periferia, fatos isolados. Sigo o exemplo, não perca tempo. Para se libertar, fraternidade e organização. Em primeiro lugar, vamos corrigir o que ficou de errado no passado. Todos aqueles que morreram por nós, todos serão vingados. Então, fato, canto rap. Quando tiver exploração, isso não é terrorismo, não é a única solução. Então eu digo, dito quatro, todos juntos, munidos de informação. Porque toda revolução começa com um livro e termina com fuzil na mão. Com fuzil na mão. com fuzil na mão. Pronto pra luta, esperto na vida, eu sou o futuro. Mas o terrorista tem condições, tem soluções. Eu vejo a violência seguida na sequência, trocando os lados na periferia. Vendo os capitães do mato e o dono dos palácios. Tô saindo fora, falou sangue bom, juntamente com os manos da revolução.